Tô aqui. Ah, agora sim, tá gravando. Thiago ainda não entrou. Que droga, né? Que merda. Terceira tentativa. Terceira tentativa. Mas vamos lá, faz parte. Revolução dos Bichos, tomada 17. Ah, mano. Atenção, Cranzebeck! É o top de quatro, já vai! Já vai! RGK. Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui do George Orwell, né? Que na verdade não chamava George Orwell. O nome dele era Eric Arthur Blair. Não sei se tem a ver com a bruxa de Blair ou coisa do tipo. Não tem como, Blair, você vai ligar a bruxa. O Tony Blair, né? Quem sabe? É, mas você pensa em Inglaterra, né? Pensa é, em alguma coisa Blair. Assim. Ó, pelo que eu li na internet, ele nasceu na Índia no ano de 1903. E ele morreu em 1950, vítima de uma tuberculose. Pelo que eu li, cara, ele é bem conceituado, assim. Ele é um dos caras mais influentes do século XX, por causa das críticas, da forma como ele escreve, entendeu? Que, na verdade, as histórias que ele cria tem muito de verdade, né? Que nem a gente viu em Revolução dos Bichos. Seriam... O exemplo disso seria os personagens que eles lembram muito seres humanos mesmo, tem características bem humanas, tipo ganância, alguns deles são idealistas, outros são preguiçosos, outros muito trabalhadores, uns muito burros, outros muito, muito inteligentes. Então essa seria realmente um exemplo disso, né? E assim, os livros mais conhecidos que ele escreveu foi o Revolução dos Bichos, o 1984, tem aquele... É Lutando na Guerra Civil Espanhola, Thiago? Ou como que é a tradução brasileira? Lutando na Espanha. Lutando na Espanha? Acho que foi o título. Não, não sei dizer a editora, mas é um livro de capa amarela. O mapa da Espanha. Você lembra, né, maninho, aquele Lembro, aqui? Lembro. Eu não cheguei a terminar esse livro, não é porque eu não me interessei, é porque eu comecei ali na época do quartel e eu tinha um sério problema de começar e não terminar as coisas. Hoje eu ainda tenho, só que eu tento diminuir a quantidade de coisas. Esse livro, cara, tem um negócio legal, né, que na verdade ele é um relato dele, né, ele tava na Guerra Civil Espanhola. Isso é bem legal, né, cara? O cara escrever de uma experiência tão forte, que estar numa guerra realmente não deve ser algo muito legal, muito bom, muito... Eu lembro que tinha várias coisas legais nesse livro por conta disso. Foi tipo um Band of Brothers, né? É, algo assim. Só que escrito por uma pessoa só, né? Enfim, bom, muito... Dá pra dizer que ele era um ativista, né? Ele não era só um escritor ali. Tudo bem, né, cara? Tirava a bunda da cadeira, né, e puta, ia pra linha de frente, muito foda. É, isso é legal, isso é uma coisa que dá pra gente tirar o chapéu pra ele. O que vocês me dizem mais sobre ele? Tem mais alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queriam falar, assim, que eu deixei passar? Eu fiquei surpreso quando, tipo, li que ele era indiano, né, e que, sei lá, a literatura dele é considerada literatura britânica. Porque ele passou a maior parte da vida, escreveu, trabalhou na Inglaterra. Mas ele era indiano filho de indianos, ou era indiano filho de britânicos que foram lá? Britânicos que foram lá. Ah, então ele é considerado mais inglês do que indiano, né? Sim. Ele tinha. Ele não é o nome de. O Eric Blair não é o nome. Tem que consultar, né? Eu acho que eu tô viajando. Eric Blair, vocês têm na fonte aí se é realmente o nome de batismo? Pelo que eu li na Wikipedia, é Eric Arthur Blair, era esse mesmo o nome dele, de batismo. E ele era filho de pais ingleses, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a Índia, ela não dá pra dizer que foi uma colonização, né? Mas eles tiveram uma forte influência inglesa durante um tempo. Sim. Foi. Tipo, eles foram uma foi colônia, assim, foram inglesa. Uma colônia. Sim. Foram uma colônia mesmo ou não? Sim, é o sim. O país estava sob o poder da Inglaterra. Da rainha. Do Reino Unido, né, na verdade. Sim. É, não sei, mas é, a história, né, como foi a colonização, mas esse domínio aconteceu por muito tempo. Até Gandhi, né? Gandhi começou o movimento aí da libertação. É. Um dia a gente faz um cast sobre a história da colonização na Índia, aí a gente vai ser obrigado a estudar. É legal isso, né? É bacana, a gente pode fazer mesmo. Vou voltar pra biografia. Aqui, ó. Seu bisavô Charles Blair tinha sido um homem rico do campo em Dorset, que teria se casado com Lady Mary Fane. E devia escravizar uns bichos, no mínimo. Por quê? Porque ele era fazendeiro. Ah, tá, agora entendi. Viu só? Nossa, aqui, ó. E se sustentara como senhorio ausente de uma fazenda escravocrata na Jamaica. Olá! Tá explicado, velho. Caralho. Olá. Ele é o senhor Jones, falou? É, faz sentido. Ele usou toda a infância dele pra criar o livro, verdade. Né? Olha, eu tô lendo aqui que o pai dele era um funcionário britânico e a mãe uma francesa. Então eu falei merda ali. Então se a mãe era francesa, devia ser tipo metido à culpa, devia ler muito, né? É, existe uma chance, né? Até porque eu não sei como é considerado hoje em dia. Mas a França, ela já foi capital mundial de cultura, mais ou menos assim, né? Tipo, das escritores, artes. Pintores... É, das artes. É, o termo que eu usei foi errado, mas... Capital mundial das artes, né? Então... Das humanidades, né? Você sempre imagina museu pra caralho. Pois um monte de os filósofos mais, sei lá, mais humanistas, né? Foram franceses também. Enfim, a terra da libertinagem. Essa é uma parte que me agrada até. Verdade, exatamente. Vamos falar, a gente começou a falar dos personagens, né? Tem o Sr. Jones, que ele era o dono da fazenda, né? Que na verdade, pra mim, ele é um exemplo do que virou Napoleão, só que o Napoleão ele era um empresário. O Sr. Jones ele era um fazendeiro, ele não tinha astúcia que o Napoleão tinha, tanto que o Napoleão fez bastante diferença depois que assumiu o poder, entendeu? Não que seja positivo e que eu gosto do Napoleão por isso, mas eu acho que... Pode falar que você gosta. A gente sabe. Em questão de astúcia, ele era melhor que o Sr. Jones, que era um ser humano dado como mais inteligente, né? Então, meu ponto positivo aí pro Napoleão. Não, brincadeira. Não, mas aí você... revelou. É que ele criou o exército, né? É. Mas aí dá pra notar a diferença da monarquia, que era o Sr. Jones, né? Que tava lá no poder porque foi colocado. Deus deu o direito dele de governar todos os homens. Caía sobre ele essa responsabilidade. E o Napoleão, que foi chegando no poder... dominando o povo através da mentalidade. Você percebe a diferença, porque o Napoleão ele tinha que ter astúcia desde o começo. Ele foi fazendo jogadas para conquistar esse povo através da mente, porque se ele usasse a força bruta, usasse a mesma ideologia do que o Sr. Jones, ele seria retirado do poder com mais facilidade. Ele convenceu os bichos da granja de que os bichos precisavam dele. Tava cedo demais pra mostrar os dentes também. É. Depois ele mostra. Depois que ele já tem o controle. Tem o Major, né? O Major é... Major, ele foi o idealizador da Revolução, né? Ele era o porco mais velho, ele tinha ganho alguns... Ele ganhou duas competições de exibição, que tem essas coisas na... existia na Inglaterra, nos Estados Unidos, exibe um animal para ganhar prêmio, por tamanho, por peso, tem essas coisas. E ele ganhou dois prêmios, então ele era respeitado pelos outros animais da granja. Na verdade, ele foi o idealizador, né? Ele foi o cara que tinha... Ele mais ou menos tinha na cabeça essa nova granja, né? Que talvez seja utópico ou não, entendeu? Mas ele tinha... Na verdade, acho que ele foi o cara que... planejou tudo isso, né, que tinha a maioria das ideias, e aí ele, sim, contava com o Bola de Neve e o Napoleão para ajudar ele, que eram os outros porcos, né, e como é que eu posso terminar meu raciocínio? Ele era, eu acho que era o Marques, né, ele era o que disseminou, né, a ideia, que implantou, e acho que até ele, o Bola de Neve era o mais simpatizante, né, acho que os dois eram, acho que o Bola de Neve ia seguir o que o Major queria, o Napoleão não. Tem um detalhe interessante, que dos porcos, que de todos os porcos, os únicos que não eram castrados eram o Major, o Bola de Neve e o Napoleão. Isso já indica que eles são líderes, né? Porque os outros animais, os outros porcos eram todos castrados, o Garganta inclusive. Então já é um sinal no livro de que eles são líderes. E o Bola de Neve é um líder que está seguindo a ideologia, enquanto o Napoleão é um líder que quer conquistar mesmo, ele só quer o poder. Eu não lembrava disso, confesso, mas faz todo sentido. Por isso que o Garganta era um capacho, né? Ele era inteligente, ele tinha a perspicácia dos porcos, mas tinha o dom da persuasão também, né? Uhum. Só que ele não criava nada, na verdade, né? Ele seguia as orientações de quem estava no poder. É, ele fazia com quem estivesse no poder não é êxito, né? Mas ele é o cara que passava o pano, ele é o cara que... Relações públicas. É, relações ele públicas. Ele é a mídia. Isso. Ele é a mídia, isso, gente. Ele é o papel da... Ele é o papel da mídia, a propaganda. Tanto que toda vez que ele fala, ele dá aqueles pulinhos e balança o rabinho e todo mundo fica comovido. Então é aquela sequência de imagens que a gente vê, a gente fala, não, tá certo, tô convencida, o que passou na TV tá certo. Exato. E pô, você vai linkar com hoje, né? Total. O livro foi escrito em 45, é isso? Não lembro. Não tava lá. É, 45. 45. Publicado em 45. Publicado em 45. E tipo, você pode usar sim, completamente. Quem tem o poder da informação, né? A mídia, o Garganta era a verdade, era a voz, né? Tu lembra na época da escola, Thiago, que tu e a Thalita falavam que eu era o Garganta? Eu ficava com mais desculpa esfarrapada e acabava convencendo todo mundo. Nossa, velho, foi muito lindo. Lembra disso? Lembro, era assim. Mas você levava pro pessoal assim? Não, eu achava um puta negócio legal conseguir convencer. Hoje em dia, como ele não gosta da mídia, ele se sente mal, tá fazendo terapia. É persuasivo. Não, então, mas você ainda é persuasivo, cara. Sou persuasivo? Pode continuar sendo, né? Não, você acha que não? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Me convença. Então, o Bola de Neve, cara. O Bola de Neve, eu gostava muito dele, cara. Ele era o... Ele era o espírito jovem do Major, porque ele idealizou... Idealizou um rancho melhor lá para eles, que ele tinha aquela ideia do moinho que ia ajudar, entendeu? E ele também tinha a ideia de fazer as baiazinhas dos animais poder iluminar, eles terem água aquecida. Então, assim, para mim ele era a versão melhorada do Major, porque ele era mais jovem, ficou vivo, né? Porque o Major morreu. Não. Ficou não, vivo, já era uma versão, né, melhor por estar vivo. Não, brincadeira, a parte... O Bola de Neve deve ter... Eu acho que o Bola de Neve deve ter fugido pra América do Sul e deve sei lá, ter se metido com as facas, alguma coisa assim, né? Não sei. Acho que fica em aberto aí o futuro dele. É só descobrir o que aconteceu com Trotsky. É verdade. Então, deixa eu só falar, voltar pro Major, que eu não falei sobre ele. É, o Thiago comentou que ele poderia ser Marx, né? Eu acho que ele, na verdade, são todos os filósofos e pensadores desde a antiguidade. Ele representa tudo ele, todos eles. Porque desde a antiguidade existe essa esperança de uma sociedade em que todos possam viver com igualdade, em harmonia. Tem, por exemplo, o livro Utopia do Douglas Moore. Eu só sei o sobrenome dele. Que ele tem essa filosofia e é de bem antes do que a Revolução dos Bichos. Se eu não me engano, é século 15 e 16. É um pouco antes de descobrirem as Américas, ou na época que descobriram as Américas. Então, tem essa necessidade. O ser humano tem essa necessidade, porque não dá pra gente acreditar que vai ser sempre isso que a gente vê. Sempre todo mundo brigando, um pisando no outro. Será que o ser humano não tem algo melhor? Então, o Major, ele era... Eu acho que até, já que você abriu pra filosofia, dá até pra gente questionar por que que Bolas de Neve não tomaram o poder, né? Por que que acontece, né? Por que que geralmente... Geralmente não, né? Sempre. É um Napoleão da vida que consegue dar o golpe e tal. Olha, cara, eu vejo da seguinte forma. O problema não é um sistema de governo desenhado ou escrito. O problema é quem aplica ele. E a maldade, a ganância, esse tipo de coisa, tá no ser humano. Então, sim. O que acontece? Talvez, em algum ponto, não, a gente não sabe porque o livro foi escrito de X forma, talvez em algum ponto o próprio Bola de Neve tivesse se perdido e teria feito, não igual, né? Porque acho que o Napoleão fez, aí tem muito dele, mas talvez ele tivesse se perdido em tudo aquilo e a ganância tomasse conta dele, ele fosse talvez um pouco pior que o Napoleão, ou talvez não tão ruim, entendeu? Eu sei que seria diferente, porque são pessoas são porque a gente quer acreditar que o cara seja um iluminado, né? Que seja uma pessoa, então, verdade, um santo, né? Mas ele também eu acredito. Eu acho que a ditadura, no caso do Bola de Neve, ela seria de outro tipo. Ele ia querer que todo mundo pensasse como ele. Talvez. Forma de governar que fez assim, não, porque não tá certo, gente, vocês têm que abolir tudo, né, essa forma de pensar, que também é extremista, porque uma vez que você coloca qualquer pessoa à frente do grupo, qualquer atitude que ele tomar, ela se eleva a uma proporção muito maior, então às vezes... Não é o cara que é ruim, mas qualquer coisinha que ele fizer vai gerar uma onda gigante, né? Então, mesmo Bola de Neve não ia conseguir levar o grupo 100%, porque são características diferentes em cada animal. Como é que ele ia fazer? Por exemplo, o Sansão, que era um trabalhador, e as ovelhas, que eram burras que nem porta. Não dá pra levar todo mundo na mesma onda. Não se consegue, cada um tem um ritmo, né? Mas mesmo assim, o Bola de Neve ainda é meu herói. Ele é seu herói porque ele fugiu. É, sim, porque se ele tivesse ficado... Virou um mito, poder, né? Virou um mito. É que ele não foi posto à prova como foi o Napoleão. O Napoleão, ele se mostrou que ele queria o poder. Ele tinha... Não dá pra negar que tinha boas ideias. Tudo que ele falou era interessante, assim, né? Tipo, e era pensando no coletivo, né? Então, isso é verdade. Se ele ia pôr na prática, aí fica a dúvida, né? Mas sabe-se lá, ideal, se ele ia se perder, né, no caminho. É. Mas, enfim, eu pra mim era. Ele é um dos meus ídolos, o Bola de Neve. A gente falou do Sr. Jones, do Major, do Bola de Neve e do Garganta. E o Napoleão, o nosso porco ganancioso? O que dizer dele? Primeiro, esperto pra caralho, estrategista. É, ele pensava de antemão, né? Acho que o fato de ter criado os cachorros o interessante é que eu não sei se eu fui burro, né? Você me diz, sei lá. Quando eu li que ele estava criando os cachorros, pegou filhotinho e tal, eu não saquei na hora o que ele queria. Então ele também me enganou, sabe? Eu tipo, fiquei lendo o que que porra quer criando esses cachorros, né? E de repente, quando o livro deixa claro assim, você pensa, caralho, filho da puta mesmo, né? Tipo, fez com o que deveria ser feito. Então, assim, é inegável dizer que o cara é inteligente e por isso ele venceu o Bola de Neve, né? Não foi o bem que prevaleceu, foi talvez o astuto, né? Acho que não é nem astúcia, porque o Bola de Neve ele não era burro, não era astuto. Eu acho que ele era mais bonzinho e não enxergou que ele tinha um inimigo do lado dele, né? Ele acreditava em Napoleão. Então, porque eles eram. Mas será, gente, que todo bonzinho é ingênuo? Não é ingênuo, mas é que você acredita no outro, né? Porque você tá fazendo uma coisa pro grupo. Então, se o cara tá se dispondo a fazer, você espera que ele esteja disposto, pelo menos, um pouco parecido com você. Não que ele vá ferrar todo mundo. E a descrição do Napoleão, quando ele aparece a primeira vez, assim, já é uma descrição militar. Pra mim, na hora que eu li a descrição dele e do Bola de Neve, eu notei que o Bola de Neve ele era um pensador, um idealista, e o Napoleão era um militar. Porque, assim, Napoleão era um cachaço Berkshire, de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda. Pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Ou seja, ele não fala muito, mas ele passa aquela impressão ameaçadora. Ele é um cara que impõe respeito. É um militar. Um cara desse não vai ser bonzinho. Que história é essa de que militar não é bonzinho? Todo militar que eu conheci era bonzinho. Só no Brasil que os militares são braço forte e mão amiga. Não vem com essa, não. Você só conheceu militar gente boa. Só gente boa. Claudino, um abraço. Um abraço pro capitão. Quer ver, ó? O Claudino, o Jesus. Jesus. O René também era gente boa. Ih, tem muita gente, cara. Eu vou esquecer alguém. O Ortega. Tinha muita gente bacana. Quartel abençoado. Quartel abençoado. Quartel de Jesus. Quartel de meu Deus. Bom, a gente encerrou sobre o Napoleão ou alguém quer... O Napoleão vai ser um assunto recorrente, né? Porque ele é o principal da história. Eu escrevi aqui uma breve descrição sobre cada um pra eu poder me guiar na hora de falar. Aí tava aqui, ó, Napoleão, 2 pontos. O FDP. Pior que é. Vamos lá. Passando do Napoleão, o próximo que eu anotei aqui, depois vocês vão dar um complemento aí de que eu não anotei todos os personagens. Os cachorros, que eles eram responsáveis por oprimir os inimigos do Napoleão. Essa é a opção que eu tenho deles. Os cachorros têm outros animais que foram citados no começo. Que... Ah, mas a gente pode falar deles depois. Não, mas é porque, para seguir a cronologia, porque os primeiros cachorros que aparecem são os três, o Ferrabras, a Lulu e o Catavento. Eles não fazem nada com... Não tem nenhuma participação especial, né? Eles são parte do grupo. E eles só foram, que... Eles estavam no celeiro, no fatídico dia, noite. E aí, dois deles não cria, e aí o Napoleão pega essas crias. Não, depois que termina o período de amamentação, ele pega, pode deixar que eu vou cuidar desses cachorros. Leva eles para um lugar escondido no celeiro e ninguém lembra mais, né? Deixa para lá e depois os cachorros aparecem. Tem agora as ovelhas? Agora eu posso falar dos cachorros ou não? Pode. Agora que a gente já falou dos cachorros. Não, eu expliquei a história, porque você já ia falar o que eles iam fazer. Ah, na verdade eles eram os soldadinhos do general Napoleão. olha, general Napoleão, veja bem, meu amigo. Veja bem, tu vê como calhou, né? Então, alguma coisa vocês querem. Vocês querem falar das ovelhas? Vamos falar das ovelhas. As ovelhas. As ovelhas têm comportamento de rebanho, né? Você falou aqui, oh, elas vão repetir. Olha só, destilando alta filosofia. Comportamento de rebanho, da hora. A gente podia fazer uma camiseta, né? Comportamento de rebanho, RG Games. É. Já está registrado nos anais da internet. Essa vai pro ar, com certeza. Então, e por elas serem muito, muito lerdas de raciocínio, os mandamentos para elas foram resumidos em duas frases. Duas patas ruim, quatro patas bom. Né? Elas são os analfabetos funcionais. É, então, é aquela pessoa que fica indo no blog do Sakamoto para falar que ele tá fingindo que é esquerdista? Só fica fazendo ameaça pra ele? Esse pessoal aí que não sabe por que tá fazendo isso. Só fica repetindo. Ou aquelas que comentam no G1, sabe? Então vamos. Eu vou dar o meu exemplo de ovelha. As pessoas que falam Indons e Mauser. De novo, a história do Indons e Mauser, que já saiu no primeiro podcast. Entrou no podcast? Ah, com certeza vai entrar, não tenha dúvidas. Porque no meio do podcast o Rodrigo ainda falou. Não, eu ainda falei. É, tinha as pessoas lá na... em Esparta que produziam Mauser. Ah, é verdade. E aí depois eu vou ter que explicar a piada. Vamos pros equinos. É, cara, o Sansão. Ah, o Sansão. A gente pode falar primeiro da Mimosa? Pode, depois eu quero falar do Sansão, porque eu tenho uma apaixonite por ele. O Sansão dá pra falar bastante. Eu tenho uma apaixonite pelo Sansão. Vamos lá. Eita porra. Cavalão calçado. É, você gosta, hein? Puta que pariu. Eu tenho uma apaixonite pelo Sansão. É só lembrando, o Sansão é um cavalo, pra quem não leu. É. Puro sangue. Vai lá, Lélia. Beleza. Então, a Mimosa é uma égua super vaidosa e fútil. Ela era uma égua que carregava, acho que, a carroça, se não me engano. E o Sr. Jones colocava fita no cabelo dela, e na crina dela, e dava torrão de açúcar. E quando começaram com as ideias da revolução, ela se preocupava, mas eu ainda vou ter torrão de açúcar? Eu ainda vou usar as minhas fitas? E o Bola de Neve falou, essas fitas que você usa, elas são um sinal da escravidão que você vive. Você não vai mais precisar disso. Torrão de açúcar, a gente não tem meios de fazer torrão de açúcar para você. Você vai viver do que a terra dá. E ela não gostava disso. Ela representa a burguesia, que estava incomodada com o que estava vivendo, mas não queria largar o luxo que ela tinha. E tem um determinado momento que, ela não trabalhava que nem todo mundo, ela acordava sempre mais tarde. Gente, olha, qualquer coisa isso, ela arranjava um motivo para fugir. Né? Ela não trabalhava como o resto do proletariado, que eram os outros cavalos, que eram a força do grupo. E aí ela foge. E foge para trabalhar com um senhor lá, que agora não me lembro o nome, trabalhar guiando uma charrete, e continua com as fitas no cabelo. Que foi o que aconteceu com a burguesia na União Soviética. Eles fugiram para os outros países. Eles largaram os revolucionários. Eles acharam que ia ter alguma coisa para eles, não teve. Eles fugiram para ter o luxo que eles tinham lá no país deles. É, você falando, eu fiquei pensando. É, o Sr. Jones... É Sr. Jones, né? Isso. Ele... É estranho, né? Por que que ele cuidava tão bem da Mimosa? Eu sei por quê. É uma questão de... Não, quer dizer, como eu vejo, né? Veja, eu não vou ficar cagando regra aqui. Eu vejo da seguinte forma. Por que que uma pessoa põe uma roda aro, sei lá qual que é o aro da moda aí no carro? Porque... Por status. Eu acho que como era ela que puxava a charrete, é pra ele, se ele tivesse com um cavalo caindo aos pedaços, ia mostrar sinal de pobreza. Então, perfeito, ele não queria passar isso. Eu acho que é o mesmo de tu botar um som alto no carro. Lá, você entendeu, né? Maninho é o garganta, velho. Me convenceu, ele tá completamente certo. Tem outro detalhe, caramba, também, porque a burguesia era que alimentava a nobreza, porque eram os negócios da burguesia que traziam dinheiro pro reino e o governo ia lá e abocanhava, né? No caso, como ela trabalhava com a charrete, é ela que fazia a locomoção dos produtos dele para fora da granja. Ela que fazia esse transporte para ele ter o comércio, para ele obter o dinheiro, para ele comprar o que ele queria. Caralho, que simbologia. Será que o George Orwell pensou em tudo isso ou só calhou de ser? O cara é isso que ele conta. Eu acho que ele pode ter pensado. Caralho. Com certeza. Se é para ficar entre a verdade e o mito, fique com o mito, né? Ele pensou tudo isso. Ele era foda. Ele era foda. Digidinho. Vamos falar do meu amor? Sansão. Ah, o Sansão era demais, cara. Eu gosto muito do Sansão, velho. Ele era um trabalhador master. Eu criei ele como meu companheiro de trabalho. Pode falar o que for, que ele era limitado, que ele só trabalhava. Mas tu direcionando ele ia ser o melhor funcionário que existe. Ele só não ia poder ser chefe. Mas o melhor, ele era o coração, cara. Ele era muito coração. Eu fiquei extremamente triste com o que aconteceu com ele, cara. Ele se machucar, não poder trabalhar e aí ser sacrificado. Cara, foi assim, ó, aquilo me cortou o coração e mostrou como Napoleão é filho da puta, de ter fudido, ter vendido o companheiro dele, o cara que ajudou ele a estar onde ele estaria no momento. E ele era um cara, que tu pensa em toda a trajetória dele. Ele é aquele cara que trabalhava e ele começou a acordar 45 minutos antes pra render mais que os outros. Como que era a frase dele, Laina? Trabalharei ainda mais. Então, veja bem. Não, não que eu. Sabe, eu não vou fazer apologia de que o cara tem que ser trabalhador e ser escravo do seu emprego. Não vou ficar com essa putaria porque eu não sou dessa forma, entendeu? Mas, porra, ele era um cara coração. Ele acreditava naquilo e ele acreditava na revolução, entendeu? E ele não tinha nem tempo de ter as suas dúvidas. Mas, pô, tu vê que ele trabalhou pela causa. É, exato, mas ele trabalhou pela causa. Era parte dele. Então, ele fazia a parte dele, né? Isso. Mais do que a parte dele. Ele queria cumprir o papel. O problema é que ele não tinha consciência do que estava fazendo. Né? Ele não tinha uma consciência de classe. Assim, ele sabia. Ele queria fazer para agradar. Entendeu? Porque era isso que era o esperado dele. Talvez se ele tivesse um outro gestor, se fosse o Bola de Neve, talvez ele teria tido um outro final, né? É, um outro final com certeza. Mas enfim. Mas ele não queria desapontar, ele era coração, ele era um amigo, né? Enfim. Então, eu vejo. Tem esse lado positivo dele ser um cara que tinha um coração gigante. Mas aí vem o lado negativo dele ser esse cara que se esfola por alguém que acabou ferrando ele, né? Sim, isso é negativo. Mas eu também, cara, assim, ó. Eu vou dizer de coração, sem demagogia. Enquanto eu acredito numa pessoa, se eu puder, eu defendo ela até meu último suspiro. Depois que eu não acredito mais nela, entendeu? Então, assim, eu tive experiências pessoais de eu me dedicar a uma pessoa. É, pode ser no trabalho, não só no trabalho. Eu me dedicar muito a uma pessoa, eu, sabe, brigar por ela. E depois eu vi que ela não era uma pessoa boa e de repente a pessoa me traiu, alguma coisa assim, ou nós brigamos, mas eu faria tudo de novo a partir do momento que eu ainda acreditasse na pessoa. Só pra todo mundo saber, não fui eu, tá? Não fui eu. Vou brigar com essas pessoas, mas eu não vou me arrepender do que eu fiz no passado enquanto ela era uma pessoa boa pra mim. Depois do Sansão, alguém quer falar mais uma coisa do Sansão? O Sansão é o cara, velho. O Sansão, ele é o proletariado. Ele é o povão que trabalha, né? Que não tá preocupado na discussão qual que é a ideologia. Ele quer a melhoria pra vida dele. E ele vai continuar trabalhando, né? O que me fere não é que o que seja algo ruim. O que me deixou triste, apesar do final dele ser mais triste ainda, é que o Sansão, você enxerga que ele não vai passar daquilo. Ele não consegue aprender o alfabeto quando os animais tentam ensinar uns aos outros a ler. Ele aprende 4 letras. Se ele tenta aprender as próximas 4, ele esquece as primeiras. Então você vê que essa limitação é triste, porque é o mesmo que você vê. Quem trabalha, é o Fordismo, quem trabalha só vai ficar naquela função pro resto da vida. Isso não é uma perspectiva de vida positiva. Mesmo para ele, que era o coração, que era aquele que acordava mais cedo para ajudar mais, para antecipar a construção do moinho, e que ficou várias noites trabalhando 2-3 horas a mais sobre a luz da lua para ficar mais fácil para os outros animais. Mesmo Sim, comendo ele menos. Era mais cansado. Ele ficava mais cansado, ele trabalhava mais porque ele acreditava. Ele estava sendo explorado. E ele, mesmo assim, no final, ele não teve nem um pouco de sossego, né? Porque o fim dele ser levado, achando que ele vai ser tratado, ferido. Porque ele ficou ferido lutando para salvar a granja da invasão. Ferido. Ele é levado esperando ser tratado por essas feridas. E chega nesse momento, na hora que ele tá saindo da fazenda, ele descobre que ele tá indo pra morte. Que aquele que ele acreditava, que ele tinha outra frase, que é o Napoleão sempre tem razão, camarada Napoleão sempre tem razão, aquele que ele acreditava que tinha sempre razão fez isso com ele. Qual que é o pensamento? Nem na hora da morte ele pôde ter algum sossego. Não teve algum benefício pra ele. É, ele cumpriu também o papel do soldado, né? Soldado vai lutar uma guerra que não é dele, né? Que assim, o Estado faz crer que assim, a guerra é tua, né? Você tem que defender e tudo mais, mas os propósitos não são teus. E do outro lado você vai encontrar pessoas na mesma condição que você, jovens também, enfim. Ele, enfim, foi descartado. Quando não era. Quando sua força bruta, que era seu principal atributo, já não vigorava. Ele ia ser descartado antes, quando o Napoleão, ele fez todo mundo confessar o que fez de errado, e chamou todo mundo e fez eles confessarem. Ele matou os 4 porquinhos que tentaram protestar antes, matou as galinhas que começaram a rebelião dos ovos, matou um ganso, matou umas ovelhas que fizeram também alguma outra coisa, assim. Ele mandou os cachorros atacarem o Sansão, mas o Sansão revidou. Ele machucou 2 cachorros e um ele quase matou. Ele só não matou porque ele olhou pro Napoleão questionando se ele matava ou não. Nesse momento, o Napoleão, ele não fez nada. Mas ele sabia que assim que ele pudesse, ele ia se livrar do Sansão. E foi o que ele fez. Na hora que o Sansão ficou ferido, ele vendeu o Sansão pra virar sabão. Ah, não foi ração, foi sabão? Não, era sabão. Olha, ele triturava ossos, fazia sabão e um monte de coisa também. Era um exterminador de cavalos. Era isso que ele fazia. Cavalos que estavam doentes, feridos, ele sacrificava. Esse Napoleão é um filho da puta. Total. Depois do Sansão, eu só consegui depois do Sansão lembrar do Benjamin, o burro sábio. Que na verdade, olha gente, tudo bem que ele sabia que era que ia dar errado, que tava tudo errado. Eu até entendo o personagem que eles quiseram criar, mas ninguém tira da minha cabeça que ele era o reclamão. Todo mundo tem aquele companheiro de trabalho, aquele cara que para do teu lado no ponto de ônibus e começa a falar que tá muito calor. Aquele cara que gosta de reclamar. Pra mim, o Benjamin era esse. Não, eu tenho uma outra visão do Benjamin. O Benjamin é o tempo. Ele é o tempo porque ele viu quando começou com o Sr. Jones. Ele viu a revolução. Acabou a revolução. Começou o governo do Napoleão, ele viu tudo e ele vai continuar mais tempo porque os burros vivem muito tempo. Então, aquela política dele de não se envolver É porque ele é o departamento também do vai dar merda, gente. Não adianta. Sempre um vai querer oprimir o outro. Ele é o tempo que enxerga tudo isso. Mas por que que ao contrário... Então, ao contrário dos outros, ele conseguia enxergar, né? E o que estava acontecendo na granja. Só que eu vejo ele como um cara, assim, ele é um crítico, ele tem essa posição, só que ele é acomodado, no sentido de, assim, de saber que não tem força, não tem coragem para fazer nada. E então ele, assim, ele reclama, ele fala, mas ele enxerga essas coisas. Né? Eu acho que faz total sentido com o que a Laine falou. E... Só que ele era inteligente, né? Não dá pra dizer que não era. Não conseguia entender. Os outros animais não sabiam nem se trabalhavam mais ou menos antes da Revolução. E no final, estavam trabalhando mais, sendo mais explorados ainda. E ele tinha essa percepção, né? Que a coisa não tava dando... É por isso que eu digo que ele é o tempo. Ele não tem uma propriedade ali. Ele era reclamão e tudo mais. Mas é porque a vida era difícil. Era fato. Ele falava assim, não vai mudar nada. A gente vai continuar sentindo frio, vai continuar sentindo calor e vai continuar sentindo fome e cansaço. Não importa quem tá no poder. Sempre vai ter um ou outro no governo. Não vai mudar nada. Por isso que eu digo que é o tempo, porque é o que continua desde sempre. Mas também a tendência é que, por exemplo, você possa ser um jovem ativista e virar um Benjamin quando ficar velho, né? Você tem. Acho que pode, acho que pode. Acho que talvez a gente todos sejam Benjamin, sabe? Eu achei bem observado esse lance do Benjamin ser o tempo, mas se tu for ver. Todos os... Todos não, né? Vai. Mas a maioria dos personagens, eles são uma representação de uma pessoa na sociedade e uma figura. Pode ser uma figura histórica, ou no caso do Benjamin, o tempo. E eu acho que, como pessoa, o Benjamin representa o reclamão. Aquele cara que nunca tá bom. Eu tive um insight agora. O Benjamin é o autor. É o autor dentro do livro, porque todo autor coloca um personagem que representa ele. O Benjamin é o autor, porque ele tá enxergando de fora. Mas o George Orwell lutou na guerra, né? Não, mas ele tá se colocando na situação e falando, gente, não vai mudar do jeito que vocês estão fazendo aí, não vai mudar. As necessidades continuam as mesmas. Por isso que o livro também pode ter uma conotação anarquista, porque... Quando você olha, no contexto geral, analisando a humanidade, ele fala de todos os regimes que já passaram. Não importa o regime, dá pra se encaixar nesse livro. Exato. A real é que o livro tá tudo bem, bem fechadinho, né? A gente começa a discutir cada personagem, ver como, tipo, foi bem construído e tem uma analogia com a realidade. É muito, muito legal isso, né? Eu acho bem bacana, né? Aquilo que a gente até já conversou, o livro, ele é muito rico, cara. Voltando um pouco aquilo que eu falei antes, que tu tinha falado da história da Duda, que ela resumiu o livro como o livro do homem que explorava os animais e ficava com o dinheiro. Tu vê que uma criança... A Duda tá fazendo 5 anos, é isso? Foi? Sim, mas eu também, assim, eu não li o livro pra ela, eu passava a minha versão da história. Ah, tá, mas foi entendi. Mas foi o que ela lembrou. Tu vê que ela gravou isso, né, cara? Tu vê que ela já vai ter com 5 anos, ela já tem uma noção de injustiças, por exemplo, entendeu? E aí, assim, cara, é aquilo que eu tava falando. A primeira vez que eu li o livro, eu não... Ele já me atingiu bastante, eu vi muita coisa boa nele, eu gostei muito do livro, mas agora, relendo pro podcast, eu vi que ele é muito mais rico, cara. Ele tem muita coisa. Olha o quanto a gente falou de cada personagem, entendeu? E, cara, eu, assim, ó, não... Não tem. Eu fico sem palavras para dizer o quanto um livro é bom com 144 páginas, cara. Eu acho que, para quem gosta de ler, é um livro fundamental. Acho que muita gente que vai acabar ouvindo esse podcast já talvez já tenha lido. Mas é interessante, assim, quem não leu tem que ler, porque é chato esse negócio do tem que ler, né? Enfim. Obrigatoriedade. Vamos convencer as pessoas, vai. Sim, mas é engraçado, faz refletir, revolta. É bem. Eu acho que muitos sentimentos, assim, e tem uma leitura. A narrativa do Orwell é muito direta, é muito clara, né? Ela não deixa... Não que não tenha algum floreio, assim, mas é bem fácil de imaginar, porque ela é bruta, né? É, apesar de serem animais falando e tudo mais. Mas é uma coisa bem... bem direta, bem real. Eu acho que é uma leitura para quem tá começando, para quem já lê há algum tempo, sei lá. Bandeiras, pombos e baixo, sorriso de Carlos Marx. Vladislau é bolchevique, Boris é o menchevique. Mas foram vistos juntos no circo estatal. A Revolução dos Bichos, o livro trata-se de uma fábula retratando como aconteceu a Revolução Russa e a instauração do governo comunista. Tem vários personagens que são a representação das pessoas que estavam envolvidas, né, com a Revolução Russa, como os cabeças, principalmente. O Napoleão, que é uma... A gente já falou dele, mas ele é uma caricatura bem fiel do Stalin. A gente tem o Sr. Jones, que representa o poder... político, o poder da monarquia, que era o poder anterior. E a história é: o Sr. Jones tinha uma granja em que os animais trabalhavam para ele e ele não produzia nada, né? Na visão dos animais, ele era um parasita, porque os animais trabalhavam bastante, ficavam com pouca comida e o Sr. Jones sempre bebendo e gastando o que eles produziam. E um dia, o Major, que era um porco mais velho e premiado, ele chamou todos os bichos no celeiro e implantou a ideia de uma revolução, de um sonho que ele teve, em que um dia todos os animais eles seriam livres e nenhum homem dominaria mais eles. Nossa, depois de um tempo, aconteceu um incidente que os animais passaram fome por um período e eles ficaram nervosos e se rebelaram. E expulsaram o Sr. Jones, os peões e a esposa do Sr. Jones da granja. E declararam a granja dos bichos. A partir daí... Tocaram a revolução. A partir daí começam os movimentos políticos entre os animais. Os porcos representam os políticos, eles tentam guiar os outros animais. Eles tentam ensinar os animais a ler, alguns aprendem, outros não. Organizar os animais. E os dois porcos mais importantes aí são o Bola de Neve, que seria o porco bonzinho, e o Napoleão, que é o porco mais taciturno, que depois... expulsa o Bola de Neve, dá um golpe e começa a ser um ditador para os outros animais. Na verdade, eles são os principais porque o Major, que é o idealista, morreu, né? Sim. Eles herdaram isso. Como o Major já tinha plantado a ideia, eles ganharam o legado, né? Os porcos são mais inteligentes, eles podem nos guiar. Mas esse início, né, que depois de expulsar os homens, né, o Sr. Jones e sua família da granja, a iniciativa foi investir realmente na qualidade de vida dos animais, né, semelhante o que aconteceu na Rússia, né, assim que houve a revolução, né, fizeram reforma agrária e tudo mais. E você vê que eles tentaram, porque é uma ideia nobre, né? Você catar e falar, não, pra você ser um cidadão, você tem que saber ler. Tipo, pra conhecer as leis e tudo mais. E a primeira coisa é tentar alfabetizar os bichos, né? E também pra que eles tenham poder, né? O poder não fique só na mão de um. Se todo mundo sabe ler, todo mundo conhece as leis e pode cobrar os seus direitos, né? Aí é tudo muito bem, né? Até que... Na verdade, esse lance de ler também é o lance de... Eu tenho isso na minha mente, que uma pessoa que acaba tendo mais instrução, que lê mais, que procura mais informação, ela tem menos chance de ser enganada, né? Verdade. Não sei se era isso que eles queriam. Eu acho que o ideal do Major e até do Bola de Neve, né, que tentou passar pra frente aquilo que o Major queria, eu acho que era que fosse tudo igual, porque os porcos sabiam ler, eles eram um pouco mais inteligentes, e o que eles pensaram, pô, cara, todo mundo tem que ter essa oportunidade, né, cara, eu não tenho que ser melhor do que ninguém. É, tem até um discurso do Bola de Neve, quando ele propõe que eles façam um ninho mais pra frente na história, ele começa a sonhar com uma granja, e já começa a sonhar com o país e o mundo inteiro para os animais. Ele sonha assim em igualdade mesmo, sonha beneficiando todos. Esse é o ideal dele, que ele tenta conquistar. Né? Já o Napoleão é outra história. Ele fica sempre calado, mas quando o Bola de Neve fala, ele sempre põe a ideia que é o contrário, que tá errado, que não vai dar certo, para que as pessoas desacreditem o ideal. É, isso aí a gente vê durante o livro, que ele não tá fazendo isso de graça, ele não é só um pessimista. Na verdade, ele tinha um plano maléfico aí, né, cara? Conta pra gente aí, Laina, o que o Napoleão ele reserva pra gente. Então, aconteceu uma investida do Sr. Jones de retomar a fazenda. Os animais expulsaram, o Bola de Neve estava à frente dos animais, expulsaram o Sr. Jones e eles começaram, aí eles tiveram certeza que a granja era deles. Eu falei fazenda, mas é a granja. A granja era deles e eles começaram a se organizar. O Bola de Neve encontrou planos, encontrou revistas e começou a ler sobre um moinho. E ele entendeu que o moinho ele poderia trazer muitos benefícios para todos os animais. Para o grupo. Porque ele conseguiria produzir energia elétrica, que daria aquecimento para os animais no inverno. Que conseguiria fazer muitas das funções dos animais através do moinho, da energia produzida pelo moinho. E ele começou a lutar e tentou convencer os outros animais a fazer isso, né? A construir o moinho. E aí o Napoleão sempre ia contra. Em todas as assembleias que eles faziam, ele sempre ia contra. Até que um dia ele pegou ele ficou calado. E o Bola de Neve falou que quando ele conseguiu convencer todo mundo, ele simplesmente deu uma ordem e apareceram os cachorros que ele andava criando e correram atrás do Bola de Neve, expulsaram o Bola de Neve. O Bola de Neve corria e eles chegavam perto e continuou até o Bola de Neve sumir. E aí ele declarou que ele era agora o líder, que não ia ter moinho nenhum e que a partir daí ele ia decidir tudo. E gradativamente ele começou a excluir o poder que tinha até então os outros animais. Ele começou a tirar as assembleias, todo mundo tinha que fazer o que ele mandava. Censura, né? Começou a censurar, cada vez fechando mais e dominando mais os animais através do medo. Ele acabou virando um ditador, o famoso filho da puta, né? É uma dizer. Forma de se dizer. Puta. Movido pelo poder, né? Tu vê, né, cara? Não dá pra... Tu lendo o livro, não dá pra te dizer que ele não é astuto, né? Porque ele conseguiu fazer isso. Mas sim, é uma falha de caráter gigante, né? Ele baniu o único rival que ele, à altura dele, né? Ele sabia que não teria outro. Ou seja, expulsando o Major já tinha morrido. Expulsando o Bola de Neve. E o Garganta é peixe, né? O Garganta ia pro lado que sobrasse, né? É a impressão. Que é o outro porco, que era o assessor de imprensa dele, né? A impressão que eu tenho do Garganta é o seguinte, que ele ia pender para quem pagasse mais, digamos assim, entendeu? Independente Sim. de quem fosse o corrupto que tivesse lá, entendeu? Eu acho que o Garganta não ficaria do lado do Bola de Neve, porque o Bola de Neve convencia todos pelo bem maior. O Garganta, ele queria um benefício. Sim, mas ele não tinha... Ele não devia ser forte o bastante, né? Como Napoleão. Porque ele era um dos porcos castrados, né? Puta que pariu, até nisso o Warren pensou. Caralho, é verdade. Os dois que eram grandes eram o Bola de Neve e o Napoleão, que eles não eram castrados. E o Major que já havia morrido. Os outros Ou todos seja, eram castrados. Tinha dois saco roxo e um capado. Né? Quem vai dominar, verdade. Tu vê que o Garganta, ele era um tipo muito baixo, né, cara? Porque ele fazia aquele serviço sujo e ele era inteligente o bastante pra saber que era um serviço sujo, mas ele tava querendo ver o dele, né? E, assim, ele ser um capado, eu acho que é um... Eu mostro o quanto ele tava abaixo, né? Que ele era um pau mandado. Sabe quem que lembra? O Varys do Game of Thrones. Que é o careca lá. A aranha. Que ele fica sempre nos cantinhos. Ele é castrado? Ele é o Nuco. É castrado, verdade. E deixa eu fazer uma pergunta. Como é que vocês imaginavam a voz do Garganta? Puta, nunca imaginei, cara. Eu imaginei ele... Só imaginava ele lá dando os pulinhos e convencendo, mas eu não sei como seria a voz, não. Eu sempre imaginei a voz dele, tipo, bem fininha, bem aguda, sabe? Sim, isso, mas combina. Mas acho que é a impressão de todo mundo que é castrado, né? Você imagina que o cara... Vai falar fininho, né? Enfim. É, não sei, não imagino como seria uma voz de alguém que é persuasivo. Eu imagino um pouco da expressão corporal dele exagerando gestos, assim, pra galera acreditar, entendeu? Tipo, dando aqueles discursos bonitos, subindo e descendo a voz, mas ele mesmo... conquistava porque era um entusiasta, né? Tanto que ele descreve vagas, pulinho e o rabinho mexendo, era isso. É igual um filhotinho, né? É, isso conquista, né? Arrebata o povo. É, isso. Eu queria mandar um abraço aí pro Nether. O Nether sabe quem sabe do que eu tô falando aí. Falou, Nether. Um abraço, Gargantinho. Vou dar um abraço pro, sei lá, pro Maluf. Sei lá. O Nether é o Maluf das vendas, só pra vocês saberem. É. Engana o povo. O cara era foda, Thiago. Ele fazia umas reuniões na... Não vamos fazer... Só que a empresa já fechou, já, foda-se. Aí ele fazia reunião, tipo, começava 8 da noite e terminava às 11. Ele passava, tipo, das 8 às 10 te esculachando. Aí chegava no final, ele te dava uma moral, tu saía 11 da noite pensando que tu podia vender gelo pra Esquimó. Era foda, o cara era filho da puta, mano. E ninguém ensinou ele a fazer isso, ele tinha dentro dele, cara. Não tem jeito. Nossa, maninho, como é que. Já que você falou, como é que foi essa fase aí? Tipo, você ficava nessa pilha toda? Você, tipo, queria mandar se fuder? Cara, eu acreditei por bastante tempo nisso, cara. Eu achava que aquilo era o certo e tal. Ser um bom vendedor é ser uma pessoa de bem. Assim, era foda, cara. O Nether entrava na sua mente. Entrava. E não era só na mente, não, cara. Pra história, onde é que a gente parou? A gente parou na parte que o... Na voz de Traveco. A gente parou na parte que o Bola de Neve é excomungado da fazenda, da quinta. É expulso. Expulso. Banido. Banido. Ixi, tem tanto tempo pra isso, né, cara? Saiu foragido. É. Enfim, e depois disso, Laina, o que que... Eu não lembro exatamente o que que vem depois. Aí começa o governo do Napoleão, que ele começa a fechar o cerco, né, sobre os animais. Ele foi tirando a assembleia, não era mais decidido por todo mundo, não tinha mais voto. Ele começou a fazer eles trabalharem mais tempo. Começaram a trabalhar domingo, que era um dia que eles descansavam. E mesmo eles trabalhando tanto, eles não tinham mais tanto retorno. Aí ele começou a vender as coisas que eles produziam para os humanos, para conseguir as peças para o moinho. Começou a fazer negócio com as granjas vizinhas. Ele começou a fazer várias coisas. passo a passo, ele começou a se tornar um outro Sr. Jones. É, o que é um problema, né? Porque, na verdade, ele participou de uma revolução para mudar as coisas, ele acabou virando um tirano igual o outro, né? E, na verdade, eu acho que ele não era um tirano igual o outro, eu acho que ele era uma versão melhorada em questão de tirano, porque ele era mais inteligente e ele avisou muito mais o capital do que o próprio Sr. Jones, né? É, o Sr. Jones queria só para ele, né? E não tava nem aí com os animais. Agora... O Sr. Jones queria curtir a vida, era isso que ele queria. Não queria obrigação nenhuma. Eu só bebi a cachaça dele. Cachaça não, o que que alguém lá bebia? Era o uísque que ele bebia. Uísque, né? A caixa de uísque. Ah, tá, tem que ostentar um pouquinho. Não é rum, né, o uísque. E o Sr. Jones, como ele era a representação da monarquia, pra ele tinha ali o poder dado por Deus, né? Era essa ideia que se tinha na época. O rei, ele tem poder dado por Deus, ele manda em todo mundo e tá bom. Ninguém Ou seja, ele mandava porque ele era homem, ponto, sim, né? Sim. Homem é uma classe diferente de animal. Tanto que quando eles descrevem homem, eles põem com um H como um ser mais importante, né? Nesse começo do livro, quando eles escrevem é o homem com um H maiúsculo. O homem, né? É? Pode crer. Deus é com Enfim, o que dizer? Peraí, vamos recapitular. Parou no homem com H maiúsculo e tal, porque ele representava a monarquia. Isso é bem no começo. Não, como assim bem no começo? E foi bem no começo do livro que ele quer dizer. Ah, A gente já tava na parte que ele tava começando a comercializar, né? É, então, ele se tornou um ditadorzão, né, cara? Um exemplo disso, que é um dos exemplos mais tristes que eu posso citar, o que aconteceu com o Sansão, que era um baita de um trabalhador, se machucou defendendo a fazenda, e aí ele virou sabão. Foi vendido pelo próprio companheiro. É, não foi só assim, simplesmente virou sabão. Ah, morreu, virou purpurina. Mas a história de Sansão é a seguinte: ele deu todo o seu trabalho para a fazenda, para o ideal, e houve um momento que ele questionou o poder do Napoleão, quando Napoleão disse que o Bola de Neve nunca tinha lutado a Batalha do Estábulo, que foi uma tentativa do Sr. Jones de retomar a granja. Ele falou que o Bola de Neve nunca tinha lutado do lado deles, ele tinha lutado contra eles. Só que o Sansão é que estava do lado do Bola de Neve. Falou assim: mas eu me lembro que não foi assim. Nós dois lutamos e vencemos. E aí o Napoleão deu uma bela olhada para ele e começou a falar que o Bola de Neve podia ter deixado agentes secretos dentro da granja. Então ele já começou ali a ter uma cisma contra o Sansão. Houve um momento em que ele executou vários dos animais, fazendo eles confessarem que eles eram contra o movimento, através de tortura, né? Isso é uma espécie de alusão à tortura que algumas pessoas sofreram, né, pela polícia do regime comunista. E aí eles confessaram, tem até quatro porquinhos, que toda vez que o Napoleão tentava colocar alguma coisa que era ruim, esses quatro porquinhos, eles tentavam advertir as pessoas, mas o Napoleão não deixava, sempre calava eles. Esses foram os primeiros a morrer. E ele fez eles confessarem tudo, que eles eram contra o regime, que eles estavam sabotando, coisas que eles não estavam fazendo, mas eles assumiram toda a culpa e foram executados, né? E ele tentou atacar o Sansão, só que o Sansão revidou os cachorros e até machucou um. Então, nesse momento, o Napoleão pensou: vou deixar ele para depois. E a hora que o Sansão se machucou foi a hora que ele se livrou do Sansão. Na hora que ele se machucou defendendo, né, a fazenda. Isso. Foram os homens que tentaram invadir? Foi o granjeiro vizinho, Frederick. Que depois, no final, ele fecha um acordo, não é? Ele fecha um acordo com os dois. Ah, entendi. Mas ele tinha fechado um acordo com o Frederick e ele pagou com notas falsas e tentou invadir e foi até o moinho e explodiu o moinho. E aí os animais partiram, ficaram tão nervosos porque todo o trabalho deles foi por água abaixo, né? E os animais foram pra cima dos humanos. Nisso, o Sansão se machucou bastante. Tanto ele ficou praticamente inválido, ele não conseguia mais trabalhar. E aí ele foi vendido pro... Até anotei o nome. Em vez de ser afastado, né, pelo INSS... Ele tava sonhando que ele ia se aposentar, ia morar no, no... Tinha um coxo que ficava perto das árvores, do pomar. Ele ficou achando que ele ia pra lá, que ele ia passar o resto da vida dele, que eram tipo, mais dois anos. Ver como é que, pra vocês verem como é que é a vida, né? Um cavalo trabalhador. E tipo, ele não queria um aras, né? Ele queria uma sombrinha pra relaxar, né? Muito triste isso. É, o mais triste, Thiago, quer ver, ó, eu vou te dar uma situação real, cara. Vamos supor que eu e tu, cara, que a gente já é amigo há, puta, velho, 11 anos aí, que é o tempo que eu tô em São Paulo. A gente planeja uma coisa juntos, não vamos falar de revolução, vamos falar de, sei lá, a gente, pô, faz um puta trabalho juntos, assim, a gente é amigão pra caralho. E aí, tipo, eu me machuco e tu me vende, e, tipo... Entendeu? Tu me descarta, assim. Como... É, aí já foi mais bizarro. Não foi, mas... Não, mas tipo assim, sabe, eu... De repente, eu fui um cara que te ajudei e tu me vê como uma ameaça e faz de tudo pra me tirar de perto daquilo que a gente construiu e... Sei lá, e num dado momento tu consegue se livrar de mim de uma forma assim tão fria, velho. Isso daí é uma coisa que... Cara, é foda. É foda. Tem que pagar muito bem. Uma coisa que eu queria lembrar. Vocês falaram que o Napoleão participou da Revolução. Mas em nenhum momento que o autor fala do começo da Revolução, o Napoleão tá participando de verdade. Ele aparece ali, sempre contraponto contra o Bola de Neve, mas ele não tá fazendo nada. Ele nunca tá fazendo nada. Porque ele é esperto. É, ele só aparece com o peito estufado, fala alguma coisa pra ir contra a Bola de Neve e acabou. Depois ele some. Ele nunca tá fazendo nada pela Revolução, então ele é só aparência. Como ele tava junto, os animais consideravam ele parte do grupo, mas ele não fez mesmo pela Revolução. Isso tu fala do Napoleão, né? Eu me perdi um pouco aqui, né? É, do Napoleão, eu falo. É, não, cara, o Napoleão é um... Ela falou que o Napoleão é um baita de um cuzão. Resumindo. O que eu não discordo. Não. Tu vê, né, cara, pelo menos nesse podcast a gente tá concordando, né, Laina? Porque o primeiro foi um desastre. Fica tranquilo. Só a voz de Traveco, né, e a... Mas, Thiago, na outra você tava falando com muito mais pausa, porque acho que você tava nervoso, é lógico. É, eu mas acho. Nessa você tá falando muito mais você fluidamente. Isso depois, é porque eu tinha fumado uma erva muito potente, tá? Eu tinha que falar isso. Enfim. Ainda bem que o arquivo não vai crescer. Quer dizer, tá gravando. Tá gravando, fica tranquilo, cara. Isso tudo vai ser usado contra a Tina. É. É mesmo. Mas vamos lá. É, o que que é? A gente tá mais ou menos no meio do livro, né? Que seria a parte que o Sansão morre e tal. A gente pulou muita parte. Não, a gente tá seguindo um ritmo bom. Uma coisa que é interessante falar, não sei se na gravação ficou, os mandamentos. Ficou? Não falou. Não lembro. Talvez sim. Mas eu tenho aqui, a gente pode falar de novo se for o caso, o quarto. Você quer ler? Não, pode... Ajudaria porque o Miguel tá meio nervoso. Tá, então eu vou ler aqui. Espera dois minutinhos que eu vou abrir meu e-mail aqui, peraí. Não, já tá aberto. Cara, você não decorou os mandamentos? Decorei, cara, mas eu assim, cara, entendeu? Eu decorei. Sim. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. É que na verdade tudo se resumiu a isso no final, né, cara? É. Então, ó, no começo, os primeiros mandamentos eram: qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, e todos os animais são iguais. Isso daí, essa última parte do todos os animais são iguais, é aquilo que a gente tava conversando de todos aprenderem a ler, né, cara? Tu vê que legal isso, cara. Fornece tudo pra todos, né? É. Tem uma coisa interessante, que como todos os animais eram iguais, cada um trabalhava de acordo com a sua capacidade. Então, o cavalo, ele é mais forte, ele puxa o arado. A galinha, ela é pequena, então ela vai pegando os grãozinhos pra ninguém perder nada na plantação. Então, ou seja, como estavam a sociedade, cada um tem uma qualidade, né? E a sociedade tem espaço pra todo mundo, né? Isso. Acho que isso que é passar. Cada um contribuía com a sua capacidade, isso. Todo mundo se sentia valorizado, ninguém precisava resmungar ou roubar. Assim, todo mundo se sentia parte do grupo. O artesão não precisava ir para uma fábrica, ele poderia continuar sendo artesão, né, se ele quisesse. É. Muito triste. Então, e aí tu vê, né, cara, tu vê como era... Isso dava pra dizer que era igualitário. Igualitário é um termo válido? Eu tô falando bosta. É. Tá. Tu vê como os primeiros sete mandamentos eram igualitários. Como ela era uma revolução válida, né, cara? Porque o princípio dela, onde eles queriam chegar, era algo muito nobre. E aí ela começou a se mudar, né? Que foi quando Napoleão começou a mudar as coisas. Aí do quarto pra baixo ele já mudou. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Aí o quinto seria, nenhum animal beberia álcool. E aposto que ele escreveu isso no verão. Pode ser. Tava dormindo lá, porcão todo jogado, né? Tava no calor da porra. Aí tem essa aqui, eu achei o mais forte de todos, que seria o sexto que ele mudou. Nenhum animal matará outro animal sem motivo, tipo, pra justificar ele matar o Sansão, tá ligado? Não, esse daí foi quando ele matou ele fez os animais confessarem e aí ele matou eles. Ah, então, desculpa. Então, funciona assim, pra cada situação, ele foi alterando os mandamentos. Teve até um momento que os animais pegaram o garganta um pouco depois de ter modificado, mas eles não tiveram noção na hora do que estava acontecendo. Eles pegaram o garganta caindo da escada no fundo do celeiro, que era onde ficava escrito os mandamentos. E só foram ter noção do que era no dia seguinte, quando viram... Quando viram o Miguel chorando. Quando viram um dos mandamentos alterados. E eu achei engraçado o mandamento sobre a bebida. Eles acharam uma caixa de uísque e começaram a beber. É a Duda que tá falando do Miguel aí? Eu pensei, e ela só viu a foto, eu tô com fone. Ah, tá. Porque eu escutei ela falando, eu pensei, ué, o Miguel tá falando o nome dele? Precoce, hein? Ele mal fala nenê, né? Então, eles fizeram o seguinte, eles acharam uma caixa de uísque. Red Label. E começaram a beber. Aí se divertiram a noite toda. Quando eles acordaram de manhã, tava todo mundo de ressaca, o Napoleão mandou proibir terminantemente o álcool, né? Já era um mandamento, mas era pra banir de vez o álcool. Porque aí, senão ninguém ia conseguir trabalhar no outro dia. Não, porque ele tava ruim, né? Tava com dor de cabeça, acordou de ressaca. Aí, conforme ele foi ficando com a ressaca, foi ficando pior... Ele começou a falar que ele tava doente. Aí todo mundo, o garganta saiu espalhando que ele tava doente. Eles achavam que ele poderia morrer e não sei o quê. Quando ele melhorou, o que que ele fez? Ele foi procurar um jeito pra produzir uísque na fazenda. E aí eles alteraram o mandamento pra nenhum animal pode beber o álcool demais, em demasia. Eu acho que o lance da bebida também mostra o quanto Napoleão queria ser humano, né? Porque o lance da bebida, eu acho que nesse ponto é um lance de ostentação. Não sei se vocês acham isso, tipo, pro ser humano. E naquela época, principalmente... Então, É no lance de ostentação do... dos bichos, né? É, o comportamento dele já tava começando a sumir. A ser um comportamento humano mais forte, né? Porque não tem necessidade dele beber. Ele não tem necessidade de beber. Ninguém tem, na verdade, né? A embriaguez ali não traz nenhum benefício. Ele só começou a utilizar porque é uma coisa que os humanos faziam. Por que que os humanos fazem? E aí ele gostou do efeito. Embora a ressaca seja ruim. E eu acho que ele também, ele no fundo, ele queria ser humano. Acho que ele não notava que, no caso, ele era... Eu acho ele um ser superior ao Sr. Jones, mas, no fundo, ele queria ser humano. É, ele, acho que ele queria, puta... abusar do poder, queria ser... viver bem, cara. Eu não sei exatamente... Como a elite vive, assim. Eu não sei exatamente o que ele queria, mas ele foi gradativamente levado a crer que isso era o melhor. Fazer as pessoas trabalharem por ele, ele ter o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, e se ninguém gostasse, ele simplesmente matava, ele tava bom. Ele tava só ganhando ali. Eu queria fazer uma analogia que eu não sei se cabe, que é do... Vocês ligam o Rei Leão, né? Rei Leão. Desenho da Disney. Eu sempre achei que o Rei Leão era uma apologia ao capitalismo. E por um motivo básico, que é o... Eram os dois leões lá mais fortes que dominavam. Você lembra o nome deles, Laina? O Mufasa e o Scar? Os irmãos? Isso! Puta que pariu. Qual que era o mal? Scar. O Scar. E ele tinha uma cicatriz no olho, por isso era Scar. E ele era o preguiçoso e tal, né? Ele queria o poder, mas se achava mais fraco que o irmão. De força, ele sabia disso, mas ele era mais astuto, né? Ele me lembra o Napoleão. Só que eu falo capitalismo porque, se eu não me engano, o Scar, ele queria ser um ditador, ele queria dominar. Mas queria fazer aliança, né? Ele ia fazer aliança com o inimigo, lá com as hienas e tal. E ele queria que, assim... aquela história do... Porque o que que o... Puta que pariu, esqueci o nome do outro irmão. Mufasa. O Mufasa. Ele ia... Quando ele mostrava a selva lá de cima... Não é selva, caralho. Eu não sei. Savana. A savana, isso. Ele dizia, né, da lei do mais forte, né, se alimentar, era um equilíbrio, né, tipo, mostra uma ideia, assim, de que o mais forte é superior ao mais fraco, o lance da cadeia alimentar, né? Eu acho que que cabe a sua analogia, mas eu penso o contrário, porque o Mufasa, ele queria o equilíbrio, você caça o que você vai comer... Você não precisa fazer mais do que isso, respeitar os outros animais. Ah, sim, apesar deles serem os mais fortes, eles não faziam isso demais, né? Agora, quando o Scar dominou, ele começou a caçar desenfreadamente. Tanto que quando chega na idade adulta, o Simba volta, não tem mais, tá tudo seco, porque não tem os animais que ajudavam a manter o ecossistema. E não tem mais caça, porque eles comeram tudo. Ele e as hienas. É verdade, é verdade. Não tem nada a ver com a história, mas foi uma boa análise. Tu tava falando da parte do álcool, né, Laina? Depois que vinha. Não, era pra fazer. Porque a gente tava falando dos mandamentos que foram alterados, né? E aí o álcool, eu achei esse evento. O autor colocou um certo sarcasmo, porque os animais estavam vendo de fora, eles só viam o que estava acontecendo com o Napoleão, com os outros porquinhos, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas o leitor, ele consegue perceber que na verdade é porque ele bebeu demais, ficou de ressaca, então o álcool é uma coisa ruim, é um veneno. Mas a partir do momento que passa o efeito da ressaca, não, vamos beber de novo porque é legal. É, pode ser, pode ser. Na verdade, o beber é isso, né? Tu começa bem, vai começando a te dar aquela alegriazinha, tu fica mais comunicativo e tal, um pouquinho risonho. Aí quando tu exagera, tu começa a perder os sentidos, tu fica tonto e tal. E no outro dia, quando tu exagera, realmente é muito ruim. Só que, assim, se não valesse a pena o começo da bebedeira, tu nunca ia beber de novo, porque é muito ruim a ressaca. E aí começam os vícios dentro da fazenda, né? Porque antes não tinha, até então tava todo mundo trabalhando. Os porcos, eles trabalhavam menos, mas eles diziam que eles trabalhavam com a massa pensante, né? Para que o Jones não voltasse, para que o Bola de Neve não voltasse. Porque o Bola de Neve agora era um inimigo, né? Ele queria... A imagem que eles criaram do Bola de Neve era alguém que queria destruir o que eles conquistaram. Então eles usavam essa desculpa. Mas a partir do momento que eles começam a beber, já começam a tacar o foda-se, deixa pra lá, não vamos mais trabalhar, não. Nós vamos só deixar esses trouxas se fudendo aí. Sei lá, não sei se foi o álcool que causou isso ou não, mas... Não, enfim, não foi o que causou, quer dizer que foi a partir daí que a atitude começou a ser essa, nós não vamos mais trabalhar. Porque foi aí que os porcos e os cachorros pararam de trabalhar, a partir desse momento, se eu não me engano, mas eles continuavam comendo a mesma quantidade, eles não trabalhavam mais na lavoura, no moinho, nada, só que eles continuavam comendo. No final, os porcos deviam estar tudo gordo, né? Na verdade, pelo que diz o livro, eles estavam tudo gordos. E aí que entra mesmo esse lance de eles estarem igual aos humanos, né? Porque o que acontece? Aparece no finalzinho, o Garganta, ele tava tão gordo que ele mal conseguia abrir os olhos, tá ligado? Isso daí é uma coisa que eu achei genial, tipo... A ganância foi tanta que eles engordaram, que eles extravasaram, que eles... Entendeu? O vizinho, o senhor Pilkington, acho que é isso? Pilkington. Ele era também muito gordo. Tanto que nessa cena, que é a cena final, quando a Quitéria, todos os animais, eles estão olhando pros porcos jogando com os humanos, né? Que foram fazer uma visita. E a Quitéria tá cega, né? Quase cega por causa da catarata. E ela não consegue reconhecer, porque eles estão tão gordos e andando em duas patas, vestindo roupas, usando chicote, que não dá pra saber qual que é o humano, que é o senhor Pilkington, que tá gordo, ou qual que é o Napoleão, que também está enorme de gordo, né? Então não dá pra ela saber qual que é qual. Não dá pra distinguir quem é o humano, quem é o homem. E quem que é o porco? É, essa parte eu achei genial, porque foi no finalzinho que eles estavam jogando cartas, né? E aí, o que aconteceu? Dois deles largaram um as, de sei lá, de qual naipe, e o as seria a carta mais valiosa do jogo, só que só tinha um as no jogo. Então, quer dizer, um deles estava roubando. Então, tu vê a que ponto chegaram os porcos, né, cara? E aí, começou aquela briga de um apontando o dedo no outro... E certamente um deles estava mentindo, o porco ou o humano. Mas o cara sabendo que estava mentindo, ele manteve a mentira. Nesse final, tipo, nesse livro você consegue rir, né? Tem muitas situações que, tipo, a astúcia dos porcos, né, em ludibriar o resto. Não tem como você não rir das sacadas. Mas quando vai chegando perto do fim, ele fica um pouco melancólico, não fica? Até esse final aí, tipo... A partir da morte do Sansão, né? Aquilo ali já começa... Você fica desesperado. Será que vai ter um final bom? Será que eles vão conseguir... Será que os animais vão enxergar alguma coisa, né? Será que o Bola de Neve tá, tipo, fazendo um motim em outra, né? É, a gente fazendo fica esperando ele aparecer. Bola de Neve vinha salvar todo mundo. Que pariu, hein? Mas não tem herói. Essa é a realidade. Então, mas sabe por quê? Porque isso mostra que o que a gente lia antes de Revolução dos Bichos era mais fantasia, né? A gente pega um livro também, que... continuou-se a fazer muitos livros que era isso. Alguém vai aparecer para resolver. Isso. Apesar de ser um absurdo, né? A gente falar em porcos, animais falando, tudo a ver com fantasia. Mas é um livro tipo, extremamente realista, né? É. Ele não tem. Ele é muito claro, tem uma escrita muito. Uma narrativa assim, muito fluida, muito concreta, né? Até quando os outros granjeiros, fazendeiros vão visitar a granja, a granja dos bichos, é engraçado que eles observam assim, e falam o seguinte, que espalhava-se notícias, né, de que lá os animais comiam bem, viviam bem, mas a gente chegou aqui e encontrou os animais trabalhando muito mais, comendo muito menos e achando que estão bem. Era melhor. É, achando que era melhor do que antes. Então a gente vai aprender com vocês para fazer com os nossos animais. Pois é, isso é uma coisa que eu achei muito legal, a parte em que ele relatou que os animais, eles não sabiam se na época do Jones era mais difícil ou agora, entendeu? Exceto o Benjamin, ele era o único que lembrava. É, ou o burro inteligente, puta, eu achei o melhor título que podia se dar pra ele, isso eu li na internet, não fui eu que inventei. Mas é, quem cria burro, quem convive com burro, diz que eles são animais inteligentes. É que a gente xinga um aos outros de burro pra dizer que a pessoa é mais... como seria outra palavra pra dizer? Incapaz. Qual, Thiago? Não, eu ia falar. Pensei que você ia dizer uma palavra politicamente correta. Não, era pra dizer sem usar o termo animal, né? Mas... a gente usa o burro pra dizer que uma pessoa tem déficit de aprendizado. É. Tem uns milissegundos de atraso. É, então, mas é. Mas o burro é um animal inteligente. Ele é um animal que, por exemplo, se ele observar alguma coisa que vai feri-lo, ele empaca. Ele não vai sair dali porque sabe que vai se machucar. Não é um animal burro, não é um animal ignorante, só que. A gente usa esse termo para as pessoas de uma forma errada, né? Eu já vi em algum lugar, eu achei uma sacada muito foda, que anta é um animal... eu não lembro que situação que descreveram, mas que são animais muito persistentes, sabe? Que tem um... eu não lembro a dificuldade que esse animal enfrenta, que ele tem que fazer um esforço muito grande para superar. E... aí o cara que tava falando isso, ele comparou, né? E a gente chama de anta pessoas que, na verdade, elas, sei lá, talvez insistam no erro da nossa... pessoas teimosas, nossa... né? Pois teimosas, é. Exatamente. Quem será que auto-intitulou o burro como uma pessoa com menos intelecto, né? Ou menos... eu acho que no começo o burro era pra pessoas que empacam, né? Que elas não vão pra frente. E pode ser, a pessoa não consegue entender aquilo que está sendo ensinado, então ela empacou. Mas mesmo assim, não cabe aqui, né? É, e o Benjamin burro era muito inteligente. É verdade. E se o burro empaca, não é porque ele não... porque ele é lerdo, né? Ele pode decidir não seguir, né? Ele, na verdade, ele está se rebelando contra você. Nossa, agora eu fui longe. Tipo, em vez de seguir caminho, ele para. Não vou, foda-se. O cavalo não, o cavalo vai até o fim, né? Ai, no vai caso, com a cabeça Sansão. Baixa, né? Vai com a cabeça baixa, né? O tapa-olho, né? São várias referências. Tapa-olho. Não é o tapa-olho, cara. Aquele bagulho que... cabeça. Imagina um cavalo de tapa-olho. Tipo Jack Sparrow. É, tipo... ai, vai de caralho. Cabresto, mano, isso aí. Enfim, e o burro empaca, não vou. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. É, eu não obedeço ordem, sou humano sujo. Miguel tá dormindo. Duda, eu falei 15 minutos. Passou 5. Falta só 10. Só mais um, tá em volta, só mais um, vou falar. Fala. O Miguel tá dormindo, você tá falando, o Miguel vai acordar. Não, ele não tá perto do microfone. Ele tá onde? Quer dizer, do fone. Ele tá no dormindo. Berço, Duda. Ele tá no berço. Só berço. O berço dele, né? Não é do tio Maninho. Tio Maninho, manda ver. Tio Maninho, manda ver. No primeiro primeiro podcast a gente decidiu que a gente vai dar nota pra maioria das coisas que a gente vai falar. Algumas coisas a gente não vai poder, né, dar nota, mas, por exemplo, livro, filme, a gente vai dar nota. E o nosso método de dar nota é de 0 a 10 miguelitos, porque o Miguel, ele participou ativamente do primeiro podcast. Então... Porque o Miguel é muito gostoso também. Também, né? Peraí que eu dei uma dissensão, é 0 a quê? 0 a 10 miguelitos. Ah, 10 miguelitos. É uma nota. Tá. Assim, não, beleza. É que eu vou dar a minha nota pra esse... 0 a 5. Não, 0 a 10. Eu vou dar a minha nota... Aí eu, tipo, falo 0 a 5 e dou 6.1, tá ligado? É excelente! Então, eu vou dar a minha nota pro livro Revolução dos Bichos. Você quase pintou um novo livro agora, Revolução dos Beijos, cara. Excelente título. Revolução dos Beijos. Mas uma revolução não armada podia ser, né? Um negócio assim. Então vamos lá, eu dou 9 miguelitos pro Revolução dos Bichos. E tu, Laina, qual que é a nota que tu dá? Não tem que dizer por quê, rapidinho. Posso dizer por quê? Porque ele é um livro que tem muita coisa pra ver, e pra mim ele é uma crítica total a qualquer sistema de governo que oprime o pobre e enriquece o que já é rico, entendeu? Ele é uma crítica clara, isso daí eu não tenho dúvidas mesmo, e contra qualquer tipo de regime, entendeu? Não só contra o socialismo, que é o que muita gente fala, e também não só contra o capitalismo, porque ele começa naquela revolução que é uma revolução, vejam minhas aspas, ouvintes, uma revolução socialista, e depois vira um negócio capitalista, que é o Napoleão ganhando dinheiro às custas dos outros animais, e ficando gordo, e roubando, e um monte de coisa, entendeu? Então, por isso eu dou um 9.0 miguelitos. E por tudo isso, cara, porque em 140 e poucas páginas tem tanta coisa assim pra gente poder notar. Laina, qual que é a tua nota que tu dá pro... Eu acho que eu vou ficar no 9 também, 9 miguelitos, porque o final eu esperava que fosse mais sangrento, eu queria cabeças rolando de alguns porcos. Queria a justiça sendo feita. Eu queria. Mas na verdade, pelo menos no livro, eu queria que você cortasse essas cabeças. É pra você terminar o livro indignado e caçar os porcos. Eu acho que ele não punindo os porcos foi uma forma de dizer: o mundo é essa bosta aí mesmo, cara. Exato. Por isso que eu digo que ele é o Benjamin. Né? Pode ser que ele seja o Benjamin. Ele foi coerente com a realidade o tempo todo, né? Tu vem na década de 40, né, cara? Pois é. É uma obra pra ficar por muitos e muitos, muitos anos. Porque a Revolução dos Bichos é a Revolução Humana. Eu fico com 9 miguelitos por causa do final. No final eu esperava, pelo menos na ficção, a gente pudesse matar alguns porcos. Fazer umas feijoadas, né? E tu, Thiago, quantos miguelitos dá pra Revolução dos Bichos? Pra mim, esse livro ele tem um valor sentimental. Porque eu acho que livro é aquele negócio. Ele quando você cruza com um livro, assim, de repente, né, numa esquina, você cruza com um livro que muda você. E ele pode não ser o melhor livro, sei lá, o mais bem escrito, mas ele te toca de alguma forma. E eu dou, acho que 9... miguelitos e meio. Pode cortar o Miguel no meio? 9,5. No primeiro episódio a gente falou que não ia dividir nosso filho no meio. Pode parar com isso. Mas isso. A piada vai ser boa. Não tem problema não, Thiago. O filho também é meu. Pode cortar a minha parte. 9,5. Pra não dar 10, né? Porque... Eu não quis dar 10 porque, assim, eu não acredito muito em perfeição, né? Mas é um livro muito, muito, muito bom. E assim, se eu desse 10, eu teria que dizer que ele, se não o melhor, ele tá entre, tipo, o segundo melhor que eu já li. E assim, teve livros que eu já gostei mais, que não eram tão instrutivos ou ricos ou sei lá, enfim, eram fúteis, entendeu? Tipo biografias ou coisa assim que eu acabei gostando mais, mas são assuntos diferentes. São vidas humanas. Mas eu, assim, eu dei 9,5, porque assim, eu já li, tem livros que eu daria 10, né? Mas esse livro, ele é responsável por uma porção de outras coisas que aconteceram. É, foi um dos livros que me fizeram tomar gosto pela leitura. E talvez se eu não tivesse cruzado com ele, tipo, foda-se, eu não teria lido mais nada. Ou, tipo, ficasse, sei lá, no Dan Brown, não sei. Esse livro, eu acho que foi o segundo livro que eu li na minha vida. É, eu demorei muito tempo para começar a ler. E acho que foi o que me mostrou que, na verdade, poderia ser legal, que era muito bacana mesmo esse universo da literatura. Então, acho que se é para falar de uma opinião pessoal, ele foi muito importante, porque me ajudou a entrar nesse mundo da literatura. É uma coisa que eu faço, sei lá, até hoje. Então, ele é muito, muito importante para mim, por isso. E tu, Laina, quais são as tuas considerações finais do livro? Olha, esse livro, ele me cercou há muito tempo. Muita gente falava, ah, eu gostei. Toda vez que alguém falava, ah, livro de bicho falante, tô fora. Embora eu goste do gênero de fantasia. Só que durante muito tempo eu não queria saber nada de política. E quando eu comecei a ler pro podcast, eu me impressionei muito, porque ele não é um livro só sobre política, ele é um livro sobre a realidade humana, né? Sobre como o ser humano é, apesar de serem animais. Como o ser humano se comporta, observado de fora, né? E o legal de eu conhecer a parte histórica da Revolução Russa, na hora que eu comecei a ler, eu já comecei a jogar os personagens. É fácil de você notar isso. Mas se você ler, por exemplo, uma criança, ela vai ler como uma. Ela vai entender como uma fábula e ela vai compreender o que acontece num regime totalitário. Para ela vai ver o Napoleão como um vilão. Ah, ele é mau, não sei o quê. Só que a gente tem que desmistificar isso para a criança, para entender também que nem tudo na vida é perfeito. O final do livro foi, assim, decepcionante, porque eu queria que tivesse um final feliz para todo mundo, que o Bola de Neve aparecesse. Ainda estou esperando ele aparecer uma hora. Quem sabe saia uma continuação do livro. A gente podia fazer uma psicografia, né? Buscar o George. É verdade. Né? Mas... fazer a guerrilha do Bola de Neve, né? Isso, a gente podia fazer um contato mediúnico com ele pra ver se rola. Mas o final, ele... todo livro é, mas o final principalmente, ele é o que mostra o que o ser humano é. O que a gente tem que aprender a distinguir mesmo a diferença entre os humanos e os porcos que estão no meio, né? Que vão continuar fazendo canalice com as pessoas, né? Com os outros. Vão abusar da fé dos outros e vão fazer isso por poder, ou sei lá qual que é o que move eles, mas a gente tem que aprender a distingui-los e fazer alguma coisa, né? Não só ficar observando da janela como os bichos ficaram. É bom. Ele não gostou da minha descrição. Quem? Mais ou menos. Na verdade não. Não, na verdade não. Acho que eu falei esse é porque eu não tenho mais o que colocar, entendeu? Então nós terminamos. Enfim, então acho que terminamos aí, né? Um grande abraço para os ouvintes que ouviram a gente até esse momento. E muito obrigado pela audiência, pela paciência. E assim, muito obrigado, desculpa, ao Thiago. Interromper. Ué. Fala que depois eu. Acho que os ouvintes separaram que não rolou spoiler, né? Quase nada. Deu pouco. Então vão ler o livro assim mesmo. Vão, porque tem muita coisa ainda que precisa ser observada. É uma experiência que tem que ser vivida, esse livro. Isso, é verdade. Então, pra terminar, né, mandar um grande abraço pra quem tá ouvindo a gente, um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, pra Xuxa. Pra Xuxa, pra Sasha. Isso. E, pô, queria agradecer o Thiago, cara, por participar, assim, desse terceiro podcast, né, cara? A gente tá começando. Não, segundo. É o segundo. E eu queria... Porque, assim, a gente nem lançou no ar, né, cara? Dá a impressão de que a gente tá botando ele numa barca furada e não sei o quê, mas fica tranquilo que isso vai dar certo. E mano, um abração pra todo mundo. Espero que quem puder comentar, quem puder divulgar pra dar uma força pra gente, né, cara? A gente quer viver disso mesmo, de fazer podcast, de manter nosso blog, de fazer vídeo. Quem puder, assim, os nossos amigos, começando por eles, né, ajudar e dar uma divulgada na gente, puta, agradeço de coração. E quem gostou também, mas não é uma obrigação pra ninguém, entendeu? Só se quiser ajudar mesmo a gente. Foi legal participar, eu nunca... voltei a ouvir minha voz desde que eu era criança e passei por um trauma assim quando eu ouvi, mas eu percebi que o podcast de hoje foi muito importante pra minha aceitação e tudo mais, e é isso. Então é isso aí, corta aí isso, tá, maninho? Com a bosta, a piada ficou sem graça. É porque não é como aquela parte que a voz dele é de traveco, né? Não vai. Ah, puta merda. Ah, você quer ser zoado? Ah, beleza, podemos pôr, não tem problema. Eu achei que tu não ia gostar. Não, faz. Não, faz o seguinte, o que você fazer vai ser. Vai delimitar se eu vou participar dos próximos. Beleza. Sem querer jogar pressão, entendeu?